Para o táxi são 3890, 33 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna na pau. Táxi principal, Engen Alfa, reporte com espera do 10, pronto, ajuste no 0, 13, são 3890. Afirmativo, 10093, e Apache, Engen Alfa, reporte na ponta de operação, são 3890. Solo Salvador, gol 9083. Solo Salvador, gol 9083. 186, cópia, gol 983. 186. Gol 9083, autorização com fim 400, formação eco. Manhã, gol 9083, aguarde cópia número 2. Guardando. 0, Decolos 36, controle 1935, bom voo e bom dia. 1935, bom dia, 3290. Doutor 3890, decolou cruzando 2 e 100, bom dia. Bom dia, Doutor 3890, contato na decolagem, se mantém a PX0, é da PUCA. 16, Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após direto Trive, Tango Romeo Índia, Vitor Índia, após conforme o plano. Decolador no zero com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeo Índia, Delta Eco Bridge, onde após intercepto eixo da aerovia. Aciona 5545, controle 119.35. Eu trato 360, não está aprovado, São Paulo acompanha 360, decola no zero, à direita, da E1, Leda, após 30, onde intercepta a pessoa 16 para PHC e após 30. Por 545, eu trouxe fora, 1935, controle, 360. São 4, chame para o pushback, na 360. Está pronto, Lopato. Será o próximo a iniciar o 3601, previsão de mais de 2 minutos. Cadê 1, 3 horas, mais de 2 minutos. Guarde para o pushback da 3601, previsão de mais uns 2 minutos. 3171, poderia repetir os dados, por gentileza? 1105 a bordo, Galeão, 3,50 de autonomia. Ataque principal, Índia e Alfa, em ponto, ponto, espera da 10, pronto. Ajuste 10, 13, então 3171. Ataque principal, Alfa, vai reportar para 3171. Romeo, Necolas 42, controle 1935, Monvoi, bom dia. 1935, bom dia, muito obrigado, 3177. Controle de Salvador, bom dia, 3171, decolando, Árbora. Bom dia, 3171, contato na decolagem, 360, Árbora. 9360, Árbora, 3171. 3890, chame Recife, 12685, alterne 133-65. 12685, 133-65, 3890. Via Pesulou 16, após conforme plano de voo, decolando 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, onde após intercepto este derivou via Pesulou 16. Aciona 5541, controle 119-35. Voo 9083, autorizado com 400, apertou no meio, decola 10, curva direita, Israel, letra 3. Pode ser, apertou no meio, responde 541, controle 119. Voo 9083, chame pronto, pushback na remota. Decola pistão no zero, vento variável com 05 nós. Ajuste no 013. Novembro, solicito autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 03. Autorizado, iniciar, reporte na saída do Pátio 3 para ingressar no Pátio Principal, Whisky Jet Novembro. Demorar para ingressar no Pátio Principal, Whisky Jet Novembro, grato. Decolas 46, controle 3935, bom voo, bom dia. 3935, obrigado, bom dia, 3601. Deck acionamento, voo 9083, remota, voo 3. Livre, voo 9083, chame táxi. Livre, chamará, voo 9083. Bom dia, 3601, contato na decolagem. decolagem, se mantenha nível 360. Ah, 360, tá, 360. A 3171, chame Recife, 128.0, corrigindo, 1260, alternativa 128.8. 1271, na posição número 3, para busca na mesa. O 03 vai aguardar o que a passagem está guarda do banho da companhia. Após a coordenação, inicie Golden 71 e chame táxi. É, após 09 da companhia, em coordenação, chama para táxi Gol 1271. Solidar 3601. Alô, Webjet, Juliette Kilo. Prossiga o Webjet Kilo. Bom dia, é uma solicitação de pushback e rebote da posição 5 aqui do pátio 3 para a posição de número 2 do pátio 1. Te aguarde para iniciar o Webjet Kilo. Afirmativo, não aguardo. Gol 903 para o táxi 198, rebote 3.3, autonomia terna do Rio. Parte principal, Indy Alpha, reforço, ponto espera, dono zero, pronto, gol 9083. Parte principal, Indy Alpha, reforço, espera, pronto, gol 9083. direção à bridge. Vou direto à bridge, eu estou 3601, muito grato. No Chame Recife, 1251, alternativa 133-25. 351-3325, TAN 3601, bom dia, até a próxima. Tiono está livre no 3, chame táxi. Tá livre, chama para o táxi 271. 9083, aproxima a ponta pera, pistão 0. 9083, a linha decola, pistão 0, vento variável com 05 nós. A linha decola, pistão 0, gol 9083. Torre, o ISC 17 de novembro, na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio na posição 03. Aguarde a liberação do Bang da Gol, que está iniciando o pushback. O ISC de Lance November mantém a posição, guardando a autorização. Lance November, não aguardo, grato. Juliette Kilo, no pátio 3, iniciou o pushback da aeronave. Aguarde na saída do pátio 3 para ingressar no pátio principal. Afirmativo. Decola 55, controle 119, decimal 35, tem um bom voo, bom dia. Controle 119, 35, gol 9083, obrigado. Gol 9083, passa 1700, saída da El. 983, bom dia, contato radar vigilância, direto Leda, gol 9083. Direto Leda, gol 9083. Gono 271, 85 a bordo, 3 horas e 34, alternando Natal para o táxi. Indy Alpha, reporte com espera, dono 0 pronto, ajuste no 0, no 3, Gono 271. Alpha, reporte pronto, Gono 271.